Aleluia. Uma delícia conversar, né? Coisas da alma também. Deus fez a alma, a gente precisa saber usar a alma, né? Sempre para o bem, e isso é um benefício para a nossa vida, amém? Então vamos fazer a nossa intercessão para os perdidos, chamando essas pessoas que nós amamos muito para a salvação. E você coloca os nomes aí, tá bom? Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpa a conta deles. Porque tudo o que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço que os anjos sejam enviados para visitar essas pessoas, para criar uma atmosfera ao redor deles, que os farão ouvir a sua voz e saber da sua presença. Jesus, eu te peço, por favor, visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória. E com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Eu sei que na presença da sua graça. Da sua misericórdia. Do seu amor. Eles decidirão pela salvação. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor, nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória, eles usarão a vontade própria para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Salmos 63. E nós vamos falar um pouco hoje sobre essa espera que nós temos que ter em Deus para que nós recebamos as bênçãos que nós estamos precisando. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus como que nós vamos nos posicionar diante de Deus. Porque as pessoas desistem de esperar, de buscar Deus antes que o milagre aconteça, antes que as bênçãos venham. Então, isso daí é um engano, né? Então, muitas vezes por falta de ensino. Mas a palavra de Deus vai nos orientar agora e nós vamos entender como que nós temos que ficar esperando em Deus. Então, Salmo 63 diz assim, vamos ler aqui o versículo 1 e 2, diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Então, o versículo 1, né, Davi está explicando muito bem aqui para nós, a maneira que nós chegamos diante de Deus quando nós começamos a orar. Ele diz aqui que nós buscamos Deus ansiosamente, com sede, com vontade. Nós precisamos dele. É assim que nós começamos a nossa oração. Mas depois ele diz que também esta busca com esta sede é como uma terra árida. Porque é assim que nós começamos a buscar Deus, de uma maneira árida. Ninguém começa a orar já na presença de Deus. Nós sabemos que é assim. Então, a gente agora, entramos aqui, vamos começar a orar, entrei no meu quarto, vou começar a orar. mas eu não estou sentindo nada, não estou vendo nada, eu só estou buscando Deus. Então, eu estou louvando o Senhor, adorando o Senhor, estou me entregando, eu estou fazendo a minha oração nesta busca. Por isso que é árido. Ele já explicou. Não tem ninguém que começa a orar já no auge da unção. Isso não existe. Nós temos que esperar para entrarmos na presença de Deus. Quando é que a gente entra na presença de Deus? Quando Ele vivifica o nosso espírito. Eu ainda não vou nesta passagem hoje, mas eu vou mostrar no outro dia esta passagem da palavra, que é Deus que vivifica o nosso espírito. Porque se Ele não vivificar o nosso espírito, nós não temos esta comunhão na presença. Fica árido. Então, é assim que começa a orar, não estou sentindo nada. E o grande erro, né, e falha dos cristãos é que, antes de entrarem nesta condição de sentir, de entrar na presença e ficar envolvido com Deus, as pessoas desistem de buscar, porque elas pensam que não está acontecendo nada. Claro que está, você está buscando Deus para entrar na presença dEle. Então, como eu disse ontem, nós buscamos Deus, não estou sentindo nada. Eu acho que não está acontecendo nada, claro que está. Deus está operando na sua vida para vivificar você, para você entrar na presença dEle. Então, não é sem esta primeira fase da oração que nós vamos entrar na presença de Deus. Precisamos desta primeira fase, que é esperar. Eu começo orando. Então, eu orei hoje, fiquei lá, não senti nada. Ficou mecânico, parece, que eu falei coisas só da minha alma, com meu entendimento intelectual. Eu estou buscando esse Deus. Amanhã você volta. Não é porque hoje você não sentiu nada, que amanhã você vai deixar para lá. Amanhã você tem que voltar. E depois, até que você conseguiu. Quando você conseguir, na próxima vez você vai começar árido também. Com sede, buscando, fazendo as suas petições, entregando a sua vida, falando os seus louvores, falando a palavra, você não está sentindo nada. Mas vai ser mais rápido o toque de Deus. Logo você já se sente bem. Então é por isso que as pessoas desistem. Ou então, elas oram muito raramente. Ora hoje, agora... sei lá, passou 20 dias. Aí vai orar. Está seco de novo. Estão acompanhando? Está árido. Por quê? Não chegou a entrar lá. Então, é isso que você tem que observar na sua vida. Tem que ser todos os dias. Todos os dias, porque você está buscando Deus nesta condição árida, mas Ele está agindo, Ele está para você ser tocado e entrar na presença dEle. Nós não entramos na presença de Deus com a nossa força humana física. Sem Ele, nós não fazemos nada. Jesus não falou isso? É Ele que nos vivifica para nós podermos enxergá-lo, senti-lo, saber dEle, ouvi-lo. Tudo é Ele, gente. Não é com a nossa força. Por isso que é graça. Não é com a nossa capacidade. Por isso é graça. Não se paga, não se compra. É entrega. Então, se você não for se entregando na oração, você nunca vai ser tocado por Ele. Tem que ser algo, tipo assim, não, mas eu quero mesmo muito Deus, embora eu ainda não esteja sentindo aquele clima da presença. Porque a gente sabe, né? Quem já não sentiu aquele clima da presença? Que é uma delícia, cá entre nós. Que a gente queria ficar naquilo o dia inteiro. É igual o negro que é dopado, ele... usa a droga, é uma fração de segundos que ele sai de si e fica naquela e depois vem o diabo com tudo. Quando Deus se envolve conosco, é muito mais do que uma experiência com drogas. Óbvio que é, porque Deus não é diabo. Tá? Então, Ele envolve a nossa alma também e nós nos sentimos muito bem. E seria bom se a gente andasse com isso constantemente. Por isso que nós não podemos deixar de orar nem um dia, porque qualquer coisa do mundo já interfere na nossa alma. Qualquer coisa do dia a dia. Desde a hora que nós levantamos até a hora que nós vamos dormir. Acontece algo e nós já vamos ficando fracos. Mas quando nós começamos a orar, vem essa força de Deus de novo e limpa. E nos transforma nos muda. Então, ele está dizendo aqui que é para nós buscarmos Deus, no versículo 1, mas no momento eu não estou encontrando com ele. Ele já está dando as dicas de como que é que ora. Não é demais isso? Eu estou buscando ansiosamente, mas eu estou com sede. Eu quero, mas está árido, não sinto nada. Não vem com essa, ai, minha vida está um deserto. Isso é piada de gente que não sabe orar. Está inventando religioso, só fala bobagem, nunca entrou lá, ensina os outros errados, ai, estou num deserto. Pelo amor de Deus, gente, é nada disso. Deserto é a hora que você começa a orar, que você está... Você fez mil coisas, agora eu comecei a orar, não estou naquele pico, mas daqui a pouco, ai, aquele calor me envolve. Aquela presença está em mim. Aquela coisa boa de Deus começa a agir na minha vida. Então, se hoje eu não senti, eu tenho que vir amanhã até eu conseguir me entregar. Mas eu venho com fé, porque eu estou com sede, eu quero esse Deus, eu quero. Eu sei que Ele está aqui. Eu não sinto, mas eu sei. Eu sei que Ele me ouve, porque a palavra diz que Ele me ouve. Eu sei que Ele está operando em mim. É assim que você tem que ir buscar Deus, com esta sede, embora esteja árido. Porque aí sim, no versículo 2, nós estamos querendo conhecer Deus mesmo, conforme ele descreve aqui. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Então é muito importante nós sabermos que quando nós começamos a orar, nós estamos fora do tabernáculo. Porque todo sacrifício era feito fora do tabernáculo. O sacrifício do animal era feito fora do tabernáculo. Então, nós estamos fora, estamos na alma. Para Deus ouvir as nossas orações, nós temos que estar no espírito e não na alma. Leva um tempo. A pessoa que está na alma, ela já quer inventar. Porque aquilo está chato, ela não quer ficar lá. Quer ver uma coisa? Veja lá 1 Coríntios agora comigo, capítulo 9. Dá uma olhada lá, 1 Coríntios capítulo 9. Eu não vou me estender muito, porque não adianta tacar uma dose grande de muitos versículos e explicações para você, sem que você esteja praticando. É melhor você ir praticando e a gente vai voltando nesse assunto e mostrando mais passagens para esclarecer a você, certo? Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículos, vamos ver aqui. Versículos... 25 a 27, Paulo descreve esta situação de Salmos 63 nestes três versículos. Ele diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Lembra do Salmo 63. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo, no versículo 27, que ele esmurra o corpo, reduzindo à escravidão, ou seja, a sujeição, submissão ao desejo do Espírito Santo. Então, quando nós estamos fora do tabernáculo, em comparação, tá? Porque agora é a vida real. Lá antes era a sombra do que haveria de ser. Agora é o real. Amém? Depois de Jesus. Então, fora do tabernáculo fazia-se o sacrifício carnal para poder entrar no lugar santo e depois no santo dos santos. Então, o nosso sacrifício é este aqui, quando eu estou buscando Deus sem receber nada naquela hora, sem sentir nada, sem entender nada, mas eu estou com a minha fé, com o meu coração, com a minha perseverança, orando, buscando Deus, falando a palavra, louvando este Deus, adorando este Deus, orando em línguas, seja lá. Eu estou numa submissão ao desejo do Espírito Santo, aonde a minha carne é que está submissa, a minha alma. Toda a minha parte carnal está submissa. É por isso que as pessoas largam de orar, porque elas não conseguem se submeter 100% para entrar no Espírito. Por isso que não existe isso. No corpo de Cristo é muito raro você ver isso. Quando você está lá, você já começa a inventar a tua alma, começa a inventar a tua mente, o teu intelecto, coisas para você fazer, porque isso são obras mortas. Coisas para você fazer, para você não pôr a sua alma, a sua carne em sujeição ao Espírito. Então, aqui não tem gozo, não tem prazer, aqui não tem nada. Lógico que não tem. Você está morrendo. Vai ler Romanos, capítulo 6. Você está morrendo para o pecado que está na tua alma, para nunca mais você andar neste pecado. É nesta hora que você se recolhe sozinho com Deus e começa a orar. Você está pondo em sujeição a sua carne ao Espírito Santo. Para que, conforme ele diz aqui, não venha eu mesmo ser desqualificado. Quem não faz isso está correndo o risco de ser colocado fora do tabernáculo. Desqualificado é ser colocado fora. Então, isso é tão sério, meus queridos, que está cheio de gente de bobeira dentro do corpo de Cristo. Sem saber que pode ser desqualificado e ser colocado fora de Deus. É sério ou não? Lógico que o diabo engana e ele não vem falar na tua cara, eu sou o diabo, agora para com isso, fica fazendo assim, ó. Vai lá, faz isso, chama essa pessoa, faz aquilo outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você não precisa de ninguém nessa terra. Você só precisa de Deus, do Espírito Santo e da palavra de Deus. Por isso que você tem que ficar sozinho lá e aguentar até o fim. Até Deus se manifestar na sua vida. Estão me acompanhando? Até você começar a ouvir as orientações de Deus para a sua vida. É neste lugar que os pecados estão sendo tirados da nossa vida. Não é tão simples e tão fácil assim. Porque aí entra o ensino do pastor David, que nós encontramos os impasses. Eu não aguento mais ficar aqui, eu preciso inventar. Não, peraí, mas eu não faço nada. Eu só fico aqui. Isso aí é um impasse. Ou você vai fazer o que Jesus está mandando, a palavra, ou você vai fazer o que a tua mente natural manda e você vai ser desqualificado. Está cheio de gente de bobeira, repito. Fazendo coisas para serem desqualificados. Não é igreja com 1.000, 5.000 pessoas lá dentro que quer dizer que é o plano de Deus. Nem para quem está dirigindo e nem para quem está sentado lá. O plano de Deus você descobre sozinho com Ele. Ele vai dar o serviço para você. E se é para você ficar sozinho, é para você ficar sozinho. No começo você tem que ficar sozinho e muito, e são anos. Não é um dia e nem dois. Até você colocar toda a sua carnalidade em sujeição ao Espírito Santo. Quem falou isso para você algum dia? Ninguém. Pois hoje você está ouvindo. E que o Brasil inteiro ouça. Porque ninguém sabe isso. Sim? Tá? Como eu digo, está cheio de cristão, de bobeira, dentro da igreja. Pagando um preço errado que não tem que pagar. O preço que você tem que pagar é estar sozinho com Deus. É isso que o Espírito Santo nos ensina através daquele livro do pastor David. É isso que ele está ensinando lá. Acontece que a pessoa não tem este tipo de orientação que você está recebendo agora. Então ela fica sozinho, ela não sabe ainda a liderança do Espírito, ela sai de lá correndo. E inventa uma obra na hora para ser desqualificado. É sério ou não? É assustador, meus amigos. É lógico, eu que não quero ficar fora de Deus. Aliás, eu não quero saber de ninguém, eu quero Jesus. O que o senhor quer? Ah, o que o senhor quer que eu fique sozinha aqui sentada? É isso que eu vou fazer. E daí que está cheio de gente precisando? Jesus não foi em todos os lugares aonde estavam precisando de salvação. Se você olhar no mapa de Israel, ele foi em pouquíssimos lugares. Só onde o Pai mandou. Você não tem que se preocupar se tem gente que precisa ser salva. Isso é coisa de Deus. É Ele que sabe. Não é você que vai atrás agora de gente para ser salvo. Quem mandou? Ah, mas está escrito ide, mas quando Ele mandar. Ele que vai falar para você se é para ir naquela esquina ou se é para ficar aqui. Estão acompanhando? De repente é para você ficar sozinho. Por muito tempo, até você estar submisso inteiramente ao Espírito Santo. Não é demais isso? Então sai da tua vida toda a culpa e condenação de que você não está fazendo nada. Que o diabo coloca. Isso aí tem que cair fora da tua vida. Você tem um encontro com Deus, você está cheio dele. Você está pleno com a presença dele, porque você vem buscá-lo, você fica fora dos atos do Senhor, do tabernáculo, mas depois ele vivifica o seu espírito, você entra no lugar santo, aonde você já sente a presença dele. Para depois você ter total comunhão com ele no santo do santo, onde as respostas chegam. Você não precisa estar com pressa e nem afoito para fazer serviço nenhum que Deus não mandou você fazer. A religião é que fica batendo de porta em porta, chamando gente para fazer coisa. Serviço e obra. Fazendo as pessoas de escravas. Para ter um líder lá que só aproveita. Não está errado isso tudo? De acordo com a palavra, gente. Eu estou falando alguma coisa que está fora da palavra? É isso aqui que está escrito aqui. Paulo mostrou muito bem essa situação. Então, vamos ver Salmos 42 agora. Veja lá. Está valendo isso? Então, glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. Aleluia. Ó, quer ver? Versículos de 1 a 3. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A corça somos nós. Nós começamos a orar a Deus nesta condição, clamando, suspirando, querendo este Deus, não é assim? Amém. A mesma coisa que nós vimos no Salmo 63. Nós somos igual a esta corça que vai buscar estas águas. Porque ela tem sede de Deus. E assim somos nós. A nossa alma precisa e quer Deus. No 2. A minha alma tem sede de Deus, ao Deus vivo. Quando irei e me verei perante a paz de Deus? Eu ainda estou fora do tabernáculo. Estou no lugar do sacrifício. É neste lugar que eu cresço espiritualmente. Quem não tem este momento de espera, não está acontecendo nada. E daí que não está acontecendo nada? Você está sendo edificado. Deus está agindo na tua vida, te preparando para te colocar no lugar santo, para depois você entrar no santo dos santos, figuradamente. É quando nós já estamos com aquela comunhão plena. Qualquer som, aquela presença já vem. Se você cultiva isso, é bárbaro. Qualquer som, você já quer ver os braços, já vem rápido, porque você já está cheio com a presença dele. Então, neste momento, mas todo mundo começa no árido, neste momento nós estamos sendo purificados. E mais o que ele diz aqui, no 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, aonde está? É isso que acontece quando as pessoas não querem esperar em Deus. Mas não está acontecendo nada. Não é que as pessoas falam, a minha própria alma fala para mim, ah, não está acontecendo nada. Eu estou orando, não estou vendo, que bobagem, que bobeira. Alguma coisa está errada. Não está nada errado. Está tudo certo. Não se engane com as mentiras do diabo falando na tua alma. A tua alma, ela tem que ser submissa ao Espírito, ela não pode falar da condição do pecado que ela sempre viveu. Não está acontecendo nada, é justamente para você sair da visão de Deus. Então, este é o momento que nós temos que cavar na rocha, como Jesus falou. Porque cavar na rocha é duro, né? Pega uma rocha agora, pega uma picareta e fica lá, meu. Muitas vezes precisa de uma dinamite, porque não vai. Bater, bater, bater. E Deus ainda diz que é para cavar fundo na rocha. Não é na superfície, não é para cavar na areia. Então, cavar na rocha é onde está a palavra de Deus, é um trabalho árduo, é longo, é difícil. Mas é o que vai resolver todas as situações da nossa vida. Nós queremos que Deus nos abençoe e resolva os nossos problemas, mas nós não entramos nele, na condição dele, para que tudo seja resolvido. Para eu entrar na condição dele, esta palavra dele tem que estar em mim. É cavando na rocha. Então as coisas ficam mais fáceis. E Deus começa a operar em mim, porque eu estou olhando para o que ele é, o que ele pensa, o que ele quer. Em vez de eu estar guiada pela minha cabeça, que não entende Deus. A minha cabeça não entende Deus. Só dá bola fora. Então, eu preciso da orientação que vem do meu espírito e passa para a minha cabeça. E isso é na presença dele. Então, neste momento de espera, nós não podemos ficar aflitos e tem que ser uma constância. É direto e é todo santo dia. É aí que nós vamos crescer espiritualmente. Deus vai começar a falar, nós vamos começar a ouvir Deus, é nesta condição. Nós vamos começar a ter a força de Deus. Vamos começar a ter entendimento da palavra quando nós estamos lendo a palavra. Certo? Então, conforme está escrito em Mateus 7, está escrito, procurai e achareis, buscai e acharei, né? Buscai, pedir e achar. Buscai, pedir e achar. Primeiro passo é o buscar. Se você não buscar Deus todos os dias, não tem como este pedir entre no lugar santo. Estão me acompanhando? As pessoas não sabem disso no corpo de Cristo, não sabem orar. Ficam falando coisas da boca para fora, sem ter esta comunhão com Deus. Por isso que a oração da alma não é resolvida. Só quando vem do Espírito, porque quando eu falo, aquilo veio do meu Espírito, eu sei o que eu estou falando. Estou falando com fé? Não estou falando igual papagaio? Estão acompanhando? Então, este momento de espera é muito importante. Não se iluda com as mentiras do diabo nem com a sua carnalidade. Eu só vou ficar com esse pedaço hoje. Valeu, queridos. Para você não desistir de buscar Deus essa semana inteira. Pois quando você voltar a semana que vem, você já vem com mais força. Você já vem diferente. Porque quando você estiver orando, você diz, isso aqui está errado, isso aqui está errado. É assim que eu tenho que ficar mesmo. Deus já está agindo. E a sua vida vai começar a mudar muito. No poder de Deus, amém? Pode ficar lá orando na tua casa que vai acontecer milagre na tua vida. Você tem que saber esperar.